Entre regras de voo canceladas aos 1220, desça com referências visuais, o Vitor India Charlie. Prossiga, Vitor Cervita. Sapatango Vitor Charlie Hotel, autorizado táxi via Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec, né? Quebec chame solo, corrijo, torre, 11895. Complete a aproximação, chama agora o túnel 118.95, bom pouso. 2.95, obrigado. Antigo 1.094, baixado para baixo. 0.094, reporte 372. A gente já te meteu no 0.06. Tá aguardando o pistão na 0 livre, tô com a TR da Azul agora alinhando para decolagem. Ciente, reportado 372. Autorizado o táxi via Pátio Uno e Índia, ponto de espera da 1-0, torre 11895, quem negar 1-0-6. Tá autorizado o táxi via Pátio Uno e Índia, no ponto de espera da 1-0, chama na torre 11895, autorizado 1-0-6. Sapatão, com Vitor Sérgio, até o cópia. Gente, decolagem da 1-7, autorizado Serra Bravo Alfa Romeo, conforme a rota do plano, na Golf 677, nível 090 autorizado. Decola na saída Conde, após primeira curva à esquerda, pista 17. Acione 0277, controle Salvador, 1208. Vitor Charlie Hotel, cotejo correto para acionamento e táxi decolagem, torre 11895, quem negar 1-0-6, quando na Quebec, chame a torre. Bom dia, Paulo. Salvador, Azul 2780. Azul 2780, autorizado ingresso Alfa e Kilo até o Pátio 3, portão, corrigiu, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo, posição 3, Romeu, Azul 2780. 30, decimal, 10, boa viagem. Paulo, Salvador, Gol 1184. Prossiga, Gol 1184. Só confirmando, está pronto no 4. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback, Gol 1184. Preciso do Gol 1184. Vai aguardar o ATR da Azul, passar a retaguarda, posta livre, chame táxi, Gol 1184. Certo, Gol 1184, cada passagem até aí. Estando 1.500 pés. 19700, contato radar decolar, estou para o nível 1.60, foi direto para o coral. 1.60, direto para o coral, 19700. Afirmo, aqui a infraero informou 3 Romeu. Sim, está aguardando o sinalizador. Galco, sim. Vitor em Juliette, prossiga. Gente, Vitor de Juliette, mantenho no 1500 pés, estou tímido no 096, vou na proa de Paripe após pedágio, formando visual com a pista 197. Solo Salvador, uma boa, o 1094. Luna 094, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, no 094. Vitor Charlie Hotel, possível. Errado, está de abordo, que é 3 horas e 20, chamando Salvador. Salto a bordo, 3 e 20, Salvador. Reserve o táxi até passar, reporte para ingresso, no 7-3-2-0-8. Gol 1184, está autorizado o puxe e acionar a chamita. Vai iniciar o pushback 184. Utilizar o ingresso à esquerda da pista, reforço cabeceiro 17, pronto para decolagem. Solo Salvador, é o Vitor Bravo, Quebec. Prossiga, Vitor Bravo, Quebec. É o Vitor Bravo, Quebec, na posição 12, rebote. Para rebote, posição 1-0 do Pátio 1. Olha, 1-1 do Pátio 1. Gente, mantém posição, aguarde para iniciar o pushback, Vitor Bravo, Quebec. Tem posição, aguardando para iniciar o rebote. Vitor Bravo, Quebec. Controle Salvador, cordial bom dia, Azul 2710. Azul 2710, bom dia, contato radar na decolagem, turma no nível 1970. Da presente, voe Conde, Azul 2710. Agradece, da presente, Conde direto 170, 2710. 01094. Faz mais 30 segundos para depurar, mas é cabeceira, que está te Azul 4207, desça para 4.000 pés, o altímetro no 06. 4.000 no 06, para 207. Ainda está na decolagem autorizada, pistão no 7, vento 090 graus, no 2 nós. Vim para cá, céu, liga para lá no 7. 141 na volta, hora bem, 3 horas e 20, alterna São Gonçalo da Barata, espantado. Gol no 184, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, que legal, 10 na minha. 32 horas e 5, Gonçalo da Barata, 1184. Vitor Bravo, Quebec, Solo Salvador. Prossiga, Vitor Bravo, Quebec. Agora autorizado o reboque da remota 12 até o portão 11. Autorizado o reboque. Remota 12 ao portão 11. Vitor Bravo, Quebec. Central, decolar 230, chama controle 30. Bom, contato radar, sou para o nível 090, vou direto com o edifício oficial da Delta. Vencido, que era para as 11h10 o luz. Se aguarde para a copa ser checada. Uno 648, cópia. Copia. Uno 648, autorizado de Serra Bravo, Mike Oscar. Conforme a rota do plano, Zulu 17, nível aprovado 350. Decola na saída Boca Transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5061, controle Salvador 1208. Cliente autorizado 350, nave Zulu 17, para Maceió. Boca Transição Aracaju. É a saída decolando da pista 10, concluiu a esquerda, aciona 5061-1208, é o controle após o 1648. O 1648, cotejou correto, chame e puxe acionamento. Chamará agora o 1648. O 1184 mantém a cabeceira estimada mais 2 minutos para decolar. Deve ser a nave que decolou da pista auxiliar com perfil conflitante. É, 1184. É, Paris, autoriza sinal de direto, 90, 20, 20, 20. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, cópia. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, vem rimar para enrimar, sobrevoa o setor norte, estrada do Coco, 510, correto, decolando a proa norte, com curva de acordo com a torre, decolando de enrimar. Acione 0126, controle Salvador 1208. Azul 4207. 207, complete a aproximação, chame agora a torre 1118 decimal 95. 2895-4207. De autonomia alternativa. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 207, continue a aproximação, aguarde está livre. Informação, Golfo Mangue da Bolha, está na rolagem, mostra no zero. Então, ajuste no 06. Rotatória para as instruções do IP3GDS. Chame agora a torre, 118 decimal 95 composto, Vitor Angelete. 4 mil pés em caso de falha, 5 milhas de voo real. Chame o controle, 208. 208, voo, 1184. 2 Salvador, vou matando o Vitor de Juliette. Vitor em dia Juliette, ajuste no 096, prossegue sinal da 17, reporte vertical da RMA. Prossegue sinal 97, reporte vertical da RMA, Vitor de Juliette. Sou 42-07, como traque à esquerda, aproximando a pista auxiliar, vai pousar sua retaguarda sem interferir. 42-07. Através de RMA, Vitor e Juliette. Você segue aguardando a autorização de pouso, Vitor e Juliette. Segue aguardando a autorização. Juliette avistado, foi autorizado, pistão no 7, vento 0, 9, 0 graus, 1, 2, 9. Foi autorizado no 7, direito. 4, 2, 0, 7, solos 3, 8, direito, no 2, 1, 9, solos. 2, 1, 9, solos, 2, 4, 3, 0, 7, obrigado, bom. Confirme para o Solo Salvador. É o azul 4207 via Alfa no momento. Autorizado o táxi via Alfa até antes da Juliette, o azul. Autorizado o Alfa e também antes da Juliette, o 4207. Azul 4207 após Juliette, ingresso Pátio 1 no portão 01. Alfa Juliette, 41 no portão 01, azul 4207. Você siga 9700. Beleza, como coordenar os setores aqui na frente, quando da posição ali? Aguarde. Você é pro ideal? Oceané 6140, autorizado Maceió, conforme a alta do plano, curso Luna 7, nível 350 autorizado, saída Buca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pistão na zero. Acione 5055, controle Salvador 1208. Sente 350, atenda Pucara, Cavu, curva esquerda, após decolagem, cobra 10, voo para o nosso zona 7. Transpone 5055, controle 1208, acione 6140. Na saída Puca, transição Aracaju 350, autorizado. Sou cotejado Puca, Aracaju, de corda 10, Oceania 140. Oceania 140, cotejou correto, chame por estacionamento. Graças a Deus. Cuide a Bravo. Autorizado o acionamento, chame pronto para decolagem. Contato, ação de identificação, autorizado chegada a Mari, dessa via para o nível 050. Chegou Mari, via para o 050, continua direto Itap? Autorizado direto Itap. Direto Itap, graças. Azul 9700, a 52 milhas do oeste de Salvador, sua mantém nível 960, serviço radar terminado, chame agora, entro, então. Controle Ilhéus, frequência 120, decimal 10, boa viagem. O 1184, passa nível 190, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45, boa viagem. Recife 126, 85, 2545, 1184, obrigado e até a próxima. Rádio, Clarizão 1. Salvador, Azul 2770 para pushback, acionamento. Azul 2770, livre, puxa, acionar, chame táxi. E puxa, acionar, chamada para o táxi. Confirmo com a reserva Gol no 648, pronto para o push na posição 05. Gol no 648, agora 5x5, livre, puxa, acionar, chame táxi. Chamará Gol no 648. 710 a 63 milhas nordeste de Salvador. Sobre mantém a nível 1970, serviço radar terminado, chama agora o controle Aracaju, frequência 120, ponto, posição decimal 30, boa viagem. Afirmativo, passando Aracaju agora, 120 decimal 13, muito obrigado, tenha um excelente dia. 1-1-895, quem negar no 06. Livre táxi, mate 1 interno, ponto de espera, 14-895, voo no 1-648. Salvador Azul 2770, para o táxi, está com 69 a bordo, autonomia de 3 horas e está alternando vitória. Poderia repetir o POB 69, confirme? Afirmo, 69. Copiado, 69 a bordo, Azul 2770, autorizado o táxi como número 2, via pátio 1, ponto de espera da 10, torre 11895, quem é da 1-0-6. Barro meu quilo, Serra Lima para cima. Guarde um instante para a copa. É 48. Turno 648, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, pistão no zero, turno 648. Tango de Abravo autorizado para o Sul, cruzamento da final da 1-0 será sobre a pista 1-7. Cruze sobre a pista 1-7, reporte cruzamento situado. Turno 648 está autorizado a alinhar, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 090 graus, 1-2 metros. Estão a 50 metros lateralmente. Azul 2770, pode esperar pra. Somente nem manter, Azul 2770. Mantenha 2770. Obrigado, Vivaldo. Mude sobre a pista e reporte efetuado. Tchau, de abraço. Dito Tchora Tel, controle de Salvador. A 64 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 090, serviço radar terminado. Chama agora o controle Aracaju, frequência 120, decimal 30, boa viagem. 3740, pode considerar a gente mais rápido? Autorizado, 3740. Grato. Tango de Abravo, frente do cruzamento, consegue via linha do litoral, reporte na vertical do sobrevoo. Reporte na vertical do sobrevoo, Tango de Abravo. Eu vou ficar próximo a litoral de ponta na cabeceira, o eixo do Cláudio Alvazero, reposta sempre que precisa para decolar. Gente, então inicialmente mantém o setor sul, tem a aeronave para decolagem com curva direita. Então mantenha o setor sul, litoral sul, sem interferir com a decolagem da 1-0. Agora vou manter sem interferir o Tango de Abravo. No 648, decolagem 50, 208, boa viagem. 208, vou no 648. E Pelo Serra Lima, autorizado Sierra Serra Delta Mike, conforme a rota do plano, nível 100 autorizado. Saída Arbo 1, após DCT, primeira curva à direita, pista 17. Acione 5074, controle Salvador 1208. De Salvador, voo no 648, passa 3000 na boca. Voo no 648, contato radar de Colares, suba. Perfil da saída Buca para o nível 350. Perfil da Buca sobe ao 350, gol no 642. Parte BLB, autonomia alternativa. E meu pátio? Gente, para acionamento, táxi, decolagem. Torre 11895, quem é agora na 0196? Para. Vamos colocar a nave decolando, eu tenho que entrar até uma grande fechamento. Presente. Da nota 28, reporte, então, inicialmente vai manter esse retorno. Manter o escudo constante, vai estar 2770, decolar de 53, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Vem para o controle. 739, contato radar, desça via para o nível 050, chegada a mais. Foi inicialmente prioritado. Autorizou 2770, Coral. Fecha 9140, autorizado chame para o táxi. A zero, voa direto, Coral. Sete, quatro, zero, estabilizado aqui na 740 DATAM, completa aproximação, chame agora a torre 118, decimal 95, bom pouso. Então 3198, a sua identificação, autorizado chegada a mais, desça via para o nível 060. Via Mari 060, TAN 3198. Ajustou o altímetro no 06. 1016, TAN 3198. Bravo, mantém-se afastado devido ao tráfego para pouso na 190. Mantém-se afastado, mantém-se no setor sul. Mantém-se afastamento, mantém-se no litoral, Sérgio Bravo. Paciente, mantém o litoral afastado. O tráfego da torre está chamando pouso mais um minuto, sem ser autorizado. Vai ter um intervalo bom aí para sobrevoo. Bom dia, 1016 é o ajuste no momento, tráfego à direita, mantendo o setor sul, uma opção 44, no interfere. Tem nível pouso, pista no 0, vento 1 a 0,0 graus, no 3 nós. Bem, tráfego de Viposo, voo na 096, 737-400. Uno 648, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 125 decimal 45, boa viagem. Recife 2685, 2545, obrigado. Zero, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na zero, o ponto de espera é torre no 8, decimal 95, ajuste na zero, o nome. Modelo, muito bom dia, o gol 1-0-9-4. Voo no 094, informação em curso quilo, ajuste no 0-6, ponto correto. Firma. Voo no 094, autorizado para o aeroporto de Fortaleza, via Upper Whisky, confirmando Upper Blue 19, o nível de voo 370. Subida Momo, transição Frote, após decolagem da pista no 0, primeira curva à esquerda. Transponder 5106, controle Salvador 120, decimal 8, voo no 094. Autorizando Fortaleza, Upper Blue 19, 370. Como é a saída, frota, a transição, decolada 10, curva à esquerda, 5106 e o controle 1208, voo 1094. Voo 1094 correto, chame pronto para a Flex 90. Reportar, 1094. Solo Salvador, uma boa, 3740. 3740, táxi via Alfa, Juliette, gate 3. Alfa e Juliette para o 03-3740. 98, da presente voo direto e TAP, 3198. Direto e TAP, 3198. M140, alinhar e manter, capiteiro Roberto. Chama de Abravo, pro Açu, afaste do eixo de decolagem, então me lembra. Se afaste com pro Açu do eixo de decolagem, então, Zé. Já tô visual com o senhor, já tá se afastando. Tem a linha do litoral, aguardando a coordenação, controle. Chame de Abraão. Linha do litoral, aguardando a coordenação, ok. Sei lá. Tô chegando. Puxa, daqui é acionamento, senhor. O 094 no... 10, autorizado de um táxi. Obrigado, porta táxi, 94. posição 44 à direita, o helicóptero está afastando para o sul na terceira para a decolagem. Decolagem autorizada, pista na guarda, vento 090 graus, 9 nós. O Tango de Abravo sobrevoou na parada, será em que altura? Próximo ao West, o Tango de Abravo. Prezado cruzamento da final 35, pode parar, aguarde a transferência. Então, mantenha a linha do litoral e aguarde a transferência do Tango de Abravo. Bom dia. Autorizado do treinamento, chefe pronto para chamar, senhor. Pronto para o carro 2 agora. Já está pronto? Já está para ingresso. Serra Lima. Já vai ser para na Tapá. Tango de Abravo, da presente, 208, com controle. Tango de Abravo. 366, ajustou o time, estou no 06. Após o SAP, 3.500, Serra Vitor, 366 na proa, tá? 3.198. Lembre a Oscar Romeu, prossiga. Oh, bom dia, tá 3191. Prossiga. Aquilo solicita Galeão. Tá 3191, informação em curso Lima. Ajuste no 06, ponto 4. Prossiga. Com 3191 para o aeroporto do Galeão, autorizado via Upper November 857, Monso, unidade de voo 340, subida da Euleda, Irume. Após a colagem da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5113, controle Salvador 120.8, com 3191. Autorizado Galeão 340, uniforme November 857, Monso. Na Dael, Leda, Irume. Decola, curva direita, cena 5113, o controle 208, tá? 3191. Para o táxi, voo 1994, tem 1977 a bordo, 3 horas e 20 com Recife. Prossiga. Para o táxi, o voo 1994, tem 1977 a bordo, 3 horas e 20, Recife. Voo 1094, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, torre 18 decimal 95, no ponto de espera, ajuste 06. Autorizado o ponto de espera da 10, a ponto de espera da 95, 16, 94. Gente, desça para 500 pés do altímetro no 0, 1 no 6. Na 3198, reduz a velocidade para 190 nós. Reduzindo 190 nós, na 739, complete a aproximação, chame agora a torre 118, decimal 95, composto. Oi, Salvador, bom dia, 739, na 10. 739, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajustado no 0, 1 no 6. 739. o Sandy Abraço está aguardando cuidadosamente, avisar o aeronave na final da novela. Decolagem autorizada, pistão 97, vento 090 graus, 1 nós, quilo Serra Lima. Jorge, bom dia, gol no 094, ponto de espera da 1-0, está pronto. Bom dia, no 094, mantenha o ponto de espera. Mas mantenha o ponto de espera, lá só. Então, Ilha Brava está presente, está ali prosseguir para o Doutor São Rafael. Está presente, Doutor São Rafael, está em Ilha Brava. Prato do Guarulhos, azul 4207, Guarulhos 3607, está aqui, solicito. Azul 4207, 360 será coordenado, guarde cópia. Ciente, azul 4207. Estou vendo, Oscar Romeu, vou avisar o paródio. Estrone de Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Serra Lima, contato radar a decolagem, turva para 4 mil pés, perfil Arbor. Controle, Quilo Serra Lima, tem possibilidade de cumprir o perfil da cá. Gente, o Quilo Serra Lima, então suba ao nível 100. 100 na Arbor, Quilo Serra Lima. Controle Salvador, boa tarde, Salvador 200, referência. Tá 3198, já passou o serviço 36, tá 3198? Afirmativo, estabilizado, tá 3198. A gente forma o tráfego, posição agora de 1 hora, 2 milhas, mantendo 500 pés, aeronave helicóptero. Tá ciente, tá 3198, prosseguindo a aproximação. A gente reduza para aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, bom pulo. 1895 já reduzido na mínima, tá 3198. Foi Salvador, boa tarde, 7200, 3. Canalha 200, identificação, autorizado chegada a mar e dessa via para o nível 050. Está presente, voe direto e TAP. Direto TAP, 2. Controle do Tango Bravo e local sobrevoo. Gente, Tango Bravo. Subida da EL, Leda Motiva, nível de voo 360, após decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5-1-7, controle Salvador 1-2-0, decimal 8, azul 4-2-0-7. Está autorizando o 360, via rota de plano de voo, decola da 1-0, procede com a saída da EL, Leda Motiva, intercepta a pelo 1-0, por base a pelo 1-6, após o confim. 5-1-7, o transponder, controle 1-2-0, decimal 8, o controle jogo azul 4-2-0-7. Azul 4207, correto, chame pronto para puxar o adicionamento. Chamará. E a decimal 85, alterno 25, decimal 45, boa viagem. Não, 040, bom trabalho. Oi, bom dia. Eu vou no 864, informação de destino 170. Vou no 864, sua identificação, autorizado chegada a MAI. Essa via para o nível 060, ajustou o time do 06, vigilante. Responde, 060, dia chegado em maio. Voo 18, 64. Partiu 0, 94. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, estado no 06, posto na vertical do farol de Itapuã. Itapuã, solicitando a aproximação de peso na pista 35 para o guarda-aéreo, tá? Ok, Tenente, reporte na vertical. O nome vai ser Romeu para uma base de esquerda. Pista 3. Boa tarde, bom dia e até a volta. Então dá presente para a cabeceira 35 e reporte curta final, novembro acho que vou ver. Qual será na curta final na 35? Novembro acho que vou ver. Ele pode aproximar direto para a intersecção com a barra, nossa oficina para a final da 1-0. Ah, ok, vou na acusarama do final da 35, grátis. 3198, solo 12 direito, 1219, solo. Estacionamento no 06, tá? 3191. Lembrando que o Romeu avistado por autorizado pista 35, vento 080 graus, no 3 mais. É, se interessar a base para final, taxado e travado. 13198, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, 13191, pronto para o push? Afirmativo no 06. Autorizado, chame táxi, 13191. 13191. O voo no 094, circulagem 30, pistão 0, vento 070 graus, no 2 lados. Iniciando, 014. Controle o Papa Romeu que ele tem na Tizinho, uma centena, se possível pode voar destino, na proa 265. Proa 235. O tanque de Abraão. É, o que o Serra Lima mantém a saída, ok? Sim, senhor. Tanque de Abraão, prossiga. Se autorizado, está presente para seguir para Suburbana, próximo ao hospital de Suburbana. Autorizado. Autorizado, quem espera esse tanque de Abraão. T6200, após ITAP, desça para 2.500 pés, na próxima Serra Via 366. Ajustou o tímetro na 096. Então, dessa 2.2, após ITAP, ajustado no 016, na próxima Serra Via 366. Está 3198, só visual com o tráfego da companhia no, através do meia dúzia? Sim, gente, vai aguardar o início do táxi do tráfego, e após o ingresso via Juliette para o gate 09, então 3198. Aguarda. Novembro Oscar Whisky, boa tarde, prossiga pelos corredores, pro de Paripe, após pro da Rota Flora, informando o visual com aeródromo. Ajustou o time, estou no 06. Salvador, bom dia, o Gol no 094. Estou no 094, contato radar no decolar, sua para o nível 370, via saída Momo. Contato radar, 370 Momo, ou no Jornal Fá. 5102, o transponder, e confirme que é o PN. Gente, Oscar Mike Delta, aparecendo na Meditaxi, torre 118, desse 195. Lino, para evitar tráfego, à direita, proa 260. Vai voar nessa proa por mais 10 milhas. 260, 10 milhas, Guilherme. Vamos, tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 100 para o nível 060, a nave Boeing 737. Gente, senhor, tá com ele no que quer aqui. O Índio Golf, prossiga. Acione 0235. Campeão. Boa noite, 64, controle. Prossiga. Polo tráfego, posição de 10 para 9 horas, 6 milhas, rumo oeste, mantendo o nível 100, aeronave Boeing em questão. Bravo Eco 9 Lima. Quem é o mesmo no Sierra ou no 84? Quilo Serra Lima, tráfego já superado por nível, autorizado voar de direto destino, Quilo Serra Lima. Grande energia chega o Quilo Serra Lima, graças. Boa noite, 64, desça para o nível 050, estou o time, estou no 096, após o TAP, vou orar na proa do serviço 366. 050, 1096, após o TAP, serviço 366, boa noite, 64. Boa noite, confirma o tipo de equipamento? Você ligou no 094, pode uma frota que está presente? 094, mantenha a saída, gol no 094. Gente, onde passa?